de quando eu era ainda criança, cantava com os meninos da vizinhança alegremente. Senhora Dona Sancha, coberta de ouro e prata, descubra seu rosto que nós queremos ver. Senhora Dona Sancha, coberta de ouro.